CD Em Deus um Milagre, novo lançamento nacional do Padre Reginaldo Manzotti. Em Deus espero um milagre. No repertório, canções que trazem mensagens que abençoam a vida e fortalecem a fé. CD Em Deus um Milagre. Nossa Senhora. Novo disco do Padre Reginaldo Manzotti. Você precisa ter o seu. Peça pelo telefone 41-3221-6050 ou no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Espírito Santo, repousa. Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo Padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 041-8401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Já está disponível o Diário Espiritual da Obra Evangelizar é Preciso. O diário irá aproximar você de Deus através de orações, salmos e práticas de exercícios espirituais. Para saber como adquirir o seu, ligue 41-3221-6050. 41-3221-6050. Nossa Senhora. O Padre Reginaldo Manzotti, que é um grande devoto de Nossa Senhora, reuniu 25 denominações marianas e fez para você o livro Mãe de Todos, Maria. São lindas histórias sobre a origem de cada devoção, com a narração de alguns milagres. O livro traz também belíssimas imagens de Maria em suas distintas faces, mensagens e orações que partilham graças alcançadas pela intercessão de Nossa Mãe e ainda nos ajudam a alcançar as virtudes da serva do Senhor. Mãe de Todos, Maria. Você encontra na loja Evangelizar, www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 41-3221-6050. Palavra da salvação. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, que bom que você está aí. Hoje é sábado e é a oportunidade para muitos que trabalham nesse horário durante a semana de rezar. Obrigado a você que rezou comigo o Terço da Misericórdia, quando nós chamamos Eterno Pai, eu vos ofereço, eu acho tão forte isso, teu corpo, sangue, alma, divindade de nosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito forte. Eu já vou para o Evangelho do dia, mas eu gostaria muito que você escutasse o que foi deixado na plataforma. E você pode ligar, viu? É 0-8401-0909. Meu nome é Andréia, sou de Caraíma, Paraná. Ouço o programa pela Rádio Cristian FM. Padre, sou casada há 4 anos e desde então tentava muito engravidar. Até que em agosto e em outubro tive um aborto espontâneo. Padre, eu sentia muita dor no coração, muito remorso. E pensava, por que, que eu não podia ter filho, já que muitas mães conseguem ter e abortam? Padre, eu jurei que eu não ia mais ouvir o seu programa. Mas todos os dias, antes de trabalhar, meu marido ligava o rádio e eu não conseguia desligar. E mesmo falando que eu não ia ouvir o seu programa, eu ouvia. Não tinha coragem de desligar o rádio. Quando foi no dia 25 de março, o Senhor falou: atenção, mulheres que querem engravidar, por favor, coloque a mão no ventre. Padre, nesse dia era a folga do meu marido. E ele falou: você não vai pôr a mão no ventre? Padre, eu coloquei a mão no ventre. Desejando muito ser mãe, quando no dia 4 de abril descobri que estava grávida. E no dia 12 de novembro a minha filha nasceu. Padre, o nome dela é Rafaela. Agradeço muito a Deus por não ter me abandonado e agradeço muito ao Senhor por por ter me levado de novo a crer em Deus. Obrigada, Jesus, pelo anjinho que o Senhor me mandou, mesmo sem eu merecer. Amém, merecia sim, filha. E se esqueceu de agradecer teu marido que foi paciente com você e ao mesmo tempo ele fortaleceu tua fé. Deus seja louvado. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra. Revela o infinito. Infinito, como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir teu coração. João 6, 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer, os discípulos desceram à beira-mar, entraram no barco e foram na direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado uns 5 quilômetros quando avistaram Jesus andando sobre as águas e aproximaram-se do barco e ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: sou eu, não tenhais medo. Eles queriam receber Jesus no barco, mas logo o barco atingiu a terra para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, Marcos e Mateus faz uma narrativa mais intensa, mais detalhada desse fato. João, ele resume bem, só que ao resumir, João coloca duas imagens. Primeiro, três na verdade. Era escuro. Segundo, o vento era forte. Terceiro, o mar agitado. Repito, João faz um resumo do fato, mas ele coloca três elementos importantes. Estava muito escuro. O vento era forte e o mar estava muito agitado. Não tenhais medo quando se faz escuridão. Não tenhais medo quando o vento contrário é forte. Não tenhais medo quando o mar se agita. Sou eu, disse Jesus. Sobre as ondas, confiante andarei. Te faz lembrar alguma coisa? Vencerei. As aflições superarei. Deus provê, não tenhais medo, diz o Evangelho. Eu sei que proverá. Os discípulos estavam numa escuridão, o mar estava agitado, o vento era forte. Tribulações, vencerei. As aflições, superarei. Deus provê, sempre proverá. Eu sei que proverá. A Elizabeth do Rocio Becker de Curitiba, no site, está pedindo: peço orações pela saúde de minha mãe Maria Aparecida, pela cura de um tumor no pulmão e fígado. Peço que interceda por ela junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Elizabeth, estaremos rezando. Também de Juazeiro de Norte, Alessandra, Quero testemunhar uma graça recebida do Sagrado Coração de Jesus e da Santa Cruz, minha casa própria. Deus abençoe, Alessandra. Hoje é tempestade, amanhã ela passa, sempre passa. Tempestade vai passar. Vamos pedir a bênção de Deus, pedir que o Senhor derrame sobre nós, que os ventos contrários cessem, que as águas agitadas se tornem calmaria. Senhor Deus, abençoai, santificai aqueles que sentem uma agitação interior, que perderam a paz interior. Abençoai, Senhor, aqueles que se recomendam às nossas orações. A água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na hora da misericórdia.